carinha ao seu ladinho. Por isso colo meu ouvido no radinho de pilha pra te sintonizar sozinha numa ilha sonífera. Ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Não posso mais viver assim ao seu ladinho. Por isso colo meu ouvido no radinho de pilha pra te sintonizar sozinha numa ilha sonífera. Ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz, sonífera. Ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz, sonífera. Ilha.